19-8, bom dia. Controle, bom dia. Trip 5384 na Pulsa. Nós estamos indo para Maceió, senhor. Trânsito, eu vou na 372, bom dia. Controle, eu vou no 372, bom dia. 98, ótimo dia, obrigado. Flores Salvador, bom dia. Este é o voo no 095, cruzando 2000. contato com a câmera. 198, obrigado, bom final de semana, senhor. Tinha 221. Controle de Salvador, bom dia, 242 na trans. trato o controle? Bom dia. Thank you.